Ficheiro 10. Lembras-te dela, Mikhail? Perguntou Vanger. A repentina mudança para aquela forma de tratamento familiar apanhou-o de surpresa. Lembro-me. Sim, conheceste-a. Para ser exato, não é a primeira vez que estás nesta sala. Mikhail voltou-se para ele e abanou a cabeça. Não, claro que não podes lembrar-te. Conheci o teu pai. Contratei-o em diversas ocasiões como instalador e mecânico nos anos 50 e 60. Era um homem muito talentoso. Tentei convencê-lo a terminar os estudos e tornar-se engenheiro. Tu, Mikhail, passaste aqui todo o verão de 63, quando instalámos a nova maquinaria na fábrica de papel de Hedestad. Não conseguimos arranjar uma casa para a vossa família, de modo que resolvemos o problema emprestando-lhes a cabana de madeira do outro lado da estrada. Podes vê-la da janela. Pegou na fotografia. Esta é Harriet Vanger, neta do meu irmão Richard. Tomou conta de ti muitas vezes durante o verão. Tu tinhas 2 anos, a caminho dos 3. Ou talvez já tivesses feito 3, não me lembro. Ela tinha 12. Lamento muito, mas não tenho a mais pequena recordação do que me está a contar. Blomqvist nem sequer podia ter a certeza de que Vanger estivesse a dizer a verdade. Compreendo, mas eu lembro-me de ti. Costumavas correr pela quinta toda com Harriet a reboque. Ouvia os teus gritos cada vez que caías. Lembro-me de te ter dado um brinquedo uma vez, um trator amarelo, de folha, com que eu próprio costumava brincar quando era criança. Adoravas aquele trator, acho que era amarelo. Mikhail sentiu-se gelar. Lembrava-se do trator. Tivera-o numa prateleira do quarto quando já era mais velho. Lembras-te desse brinquedo? Lembro-me. E penso que vai gostar de saber que esse trator continua vivo e de saúde no Museu do Brinquedo, em Estocolmo. Pediram brinquedos antigos, originais, há uns 10 anos. Sério? Vanger riu, encantado. Deixa-me mostrar-te. Dirigiu-se à estante e tirou um álbum de fotografias de uma das prateleiras de baixo. Mikhail notou que tinha dificuldade em dobrar-se. E que precisou de apoiar-se à estante para se endireitar. Vanger pousou o álbum em cima da mesa de café. Sabia o que procurava. Um instantâneo, a preto e branco, em que a sombra do fotógrafo aparecia no canto inferior esquerdo. Em primeiro plano estava um garoto louro e de calções, a olhar para a objetiva com uma expressão um tudo nada ansiosa. És tu? Os teus pais estão sentados no banco de jardim ao fundo. A Harriet está parcialmente tapada pela tua mãe. E o rapaz à esquerda do teu pai é o irmão dela, o Martin, que hoje dirige as empresas. A mãe de Mikhail estava obviamente grávida. A irmã dele vinha a caminho. Olhou para a foto com uma mistura de sentimentos enquanto Vanger servia o café e empurrava a bandeja com os bolos para a frente. Sei que o teu pai morreu e a tua mãe ainda está viva? Morreu há 3 anos, respondeu Blomqvist. Era uma mulher encantadora, lembro-me bem dela. Sim, mas com certeza não me fez vir até aqui para me falar dos bons tempos que passou com os meus pais. Tens razão. Há dias que ando a trabalhar no que quero dizer-te, mas agora que estás aqui não sei por onde começar. Suponho que fizeste alguma pesquisa e, portanto, sabes que em tempos tive alguma influência na indústria sueca e no mercado de trabalho. Hoje sou um velho que provavelmente morrerá em breve e talvez a morte seja um bom ponto de partida para a nossa conversa. Mikhail bebeu um golo de chá, claramente fervido numa panela, ao autêntico estilo de Norland, e perguntou a si mesmo onde iria tudo aquilo levar. Tenho dores na anca e os grandes passeios pertencem ao passado. Um dia também tu descobrirás como a força se nos esvai. Mas não sou mórbido nem estou senil. Não estou obcecado pela morte. Mas cheguei a uma idade em que tenho de aceitar que o meu tempo chegou ao fim. Uma idade em que queremos encerrar as contas e tratar do que ficou por fazer. Compreendes o que quero dizer? Mikhail assentiu com a cabeça. Vanger falava numa voz calma e ele já tinha decidido que o velho não estava senil nem irracional. Estou sobretudo curioso por saber o que faço aqui, voltou a dizer. Quero que me ajudes neste fecho de contas. Porque eu? O que o leva a pensar que posso ajudá-lo? Porque quando eu estava a pensar em contratar alguém, o teu nome apareceu nas notícias. Sabia quem eras, claro. E talvez porque te sentaste nos meus joelhos quando eras um garotinho. Não me entendas mal. Agitou uma mão como que a afastar a ideia. Não peço a tua ajuda por razões sentimentais. É que senti o impulso de te contactar especificamente a ti. Mikhail riu-se. Bem, não me lembro de estar sentado nos seus joelhos. Mas como conseguiu estabelecer a ligação? Isso foi no começo dos anos 60. Entendeste-me mal. A tua família mudou-se para Estocolmo quando teu pai conseguiu o lugar de capataz na Zarinder. Fui eu que lhe consegui o emprego. Sabia que era um bom operário. Continuei a vê-lo de longe em longe quando tinha negócios com a Zarinder. Não éramos amigos íntimos, mas conversávamos um pouco. A última vez que o vi foi um ano antes de ele morrer e ele disse-me que tinhas entrado para a faculdade de jornalismo. Estava muito orgulhoso. Então, tu ficaste famoso com aquela história dos assaltantes de bancos. Acompanhei a tua carreira e li muitos dos teus artigos ao longo dos anos. Na realidade, era um leitor bastante assíduo da Millennium. Ok, estou a perceber. Mas o que é exatamente que quer que eu faça? Vanger baixou os olhos para as mãos e então bebeu um gole de café, como se precisasse de uma pausa antes de conseguir finalmente falar do que queria. Antes de começar, Mikhail, gostaria de chegar a um acordo contigo. Quero que me faças duas coisas. Uma é um pretexto, a outra é o verdadeiro objetivo. Que espécie de acordo? Vou contar-te uma história em duas partes. A primeira é a respeito da família Vanger, é o pretexto. É uma história comprida e sombria, e eu vou tentar cingir-me à verdade, nua e crua. A segunda parte da história tem que ver com o meu verdadeiro objetivo. Provavelmente vais achar que uma parte desta história é louca. O que quero de ti é que me ouças, que ouças o que quero que faças e também o que ofereço, antes de decidir se aceitas ou não o trabalho. Mikhail suspirou. Obviamente, Vanger não ia deixá-lo ir a tempo de apanhar o comboio da tarde. Teve a certeza de que se telefonasse a Froda a pedir uma boleia, o carro ia recusar-se a pegar por causa do frio. O velho devia ter pensado muito a respeito de como ia engatá-lo. Mikhail teve a sensação de que tudo o que acontecera desde que chegara tinha sido encenado. A surpresa introdutória de ter conhecido o dono da casa quando era pequeno, a fotografia dos pais no álbum, a ênfase dada ao facto de o pai e Vanger terem sido amigos e a lisonja de o velho saber quem era Mikhail Blomqvist e ter-lhe acompanhado a carreira durante anos à distância. Tudo aquilo tinha sem dúvida um fundo de verdade, mas era também psicologia bastante elementar. Vanger era um hábil manipulador. De que outra maneira poderia ter chegado a ser um dos maiores industriais suecos? Decidiu que o velho ia querer que ele fizesse qualquer coisa que não ia ter a mais pequena vontade de fazer. Só precisava de arrancar-lhe o que era e dizer obrigado, mas não obrigado. E, se possível, a tempo de apanhar o comboio da tarde. Desculpe-me, Herr Vanger, disse. Já aqui estou há 20 minutos. Dou-lhe exatamente mais 30 minutos para me dizer o que pretende. Depois disso, chamo um táxi e volto para casa. Por um instante, Vanger deixou cair a máscara do patriarca bondoso e Mikhail teve um vislumbre do capitão da indústria dos tempos de poder, confrontado com um problema. O velho encurvou os lábios num sorriso. Compreendo. Não precisa de estar com rodeios comigo. Diga-me o que quer que faça para que eu possa decidir se quero ou não fazê-lo. Portanto, se não conseguir convencer-te em meia hora, também não o conseguiria num mês. É isso que pensas. Qualquer coisa nessa linha. Mas a minha história é comprida, complicada. Encurte-a e simplifique-a. É o que fazemos no jornalismo. 29 minutos. Vanja ergueu uma mão. Basta, já percebi a ideia. Mas nunca é boa psicologia exagerar. Preciso de alguém capaz de fazer pesquisa e de pensar claramente, mas que também tenha integridade. Julgo que tu tens, e isto não é lisonja. Um bom jornalista tem de ter estas qualidades. E eu li com muito interesse o teu livro, Os Cavaleiros do Templo. É verdade que te escolhi porque conheci o teu pai e por seres quem é. Se bem compreendi, deixaste a tua revista por causa do caso Wennerström, o que significa que de momento estás desempregado e provavelmente numa situação financeira difícil. De modos que podes explorar as minhas dificuldades, é isso? Talvez. Mas, Mikhail, posso tratar-te por Mikhail? Não te vou mentir. Sou demasiado velho para isso. Se não gostares do que te vou dizer, podes mandar-me dar uma volta e eu terei de procurar outra pessoa que trabalhe comigo. Ok, diga-me em que consiste o trabalho. O que é que sabes a respeito da família Wenger? Bem, só o que consegui encontrar na net, depois de o Frode me ter telefonado na segunda-feira. As empresas Wenger foram, no seu tempo, um dos mais importantes grupos industriais da Suécia. Hoje já não tanto. É Martin Wenger quem dirige o que resta. Sei mais duas ou três coisas, mas aonde é que quer chegar? O Martin é um bom homem, mas é basicamente um marinheiro de água doce. Não serve para estar à cabeça de uma empresa em crise. Quer modernizar e especializar, o que é bom, mas não consegue fazer passar as suas ideias e também é fraco em gestão financeira. Há 25 anos, o grupo Wenger era um sério concorrente do grupo Wallenberg. Tínhamos 40 mil empregados na Suécia. Hoje, muitos desses postos de trabalho estão na Coreia ou no Brasil. Estamos reduzidos a 10 mil trabalhadores e, dentro de 1 a 2 anos, se o Martin não conseguir arrancar a sério, teremos 5 mil, sobretudo em pequenas indústrias de manufaturação. E as empresas Wenger serão relegadas para o monte de sucata da história. Mikhail assentiu. Tinha chegado mais ou menos às mesmas conclusões, com base no material que descarregara da net. As empresas Wenger continuam a contar-se entre os poucos negócios familiares que ainda restam neste país. 30 membros da família são acionistas minoritários. Sempre foi esta a nossa força. Mas também a nossa maior fraqueza. Wenger fez uma pausa e então continuou num tom mais veemente. Mikhail, podes fazer perguntas mais tarde, mas quero que acredites na minha palavra quando digo que detesto a maior parte dos membros da minha família. São quase todos ladrões, gananciosos, maus e incompetentes. Dirigi as empresas durante 35 anos, quase todos passados no meio de lutas constantes. Foram eles os meus piores inimigos, muito piores do que a concorrência ou o governo. Disse que queria encarregar-te de fazer duas coisas. Primeiro, quero que escrevas uma história ou uma biografia da família Wenger. Por uma questão de simplicidade, podemos chamar-lhe a minha autobiografia. Porei todos os meus diários e arquivos à tua disposição. Terás acesso aos meus pensamentos mais íntimos. E poderás publicar todos os podres que descobrires. Julgo que a história vai fazer com que as tragédias de Shakespeare pareçam entretenimento para toda a família. Porquê? Porque é que quero publicar uma história escandalosa da família Wenger? Ou porque foi que te escolhi a ti para a escrever? Ambas as coisas, suponho. Para ser totalmente franco, pouco me interessa que o livro seja ou não publicado. Mas penso que a história deve ser escrita, ainda que num único exemplar, que entregarás diretamente na Biblioteca Real. Quero que essa história lá fique guardada para a posteridade quando eu morrer. O meu motivo é o mais simples que se possa imaginar: vingança. De que é que quer vingar-se? Orgulho-me de o meu nome ser sinónimo de um homem que cumpre a sua palavra e respeita as suas promessas. Nunca entrei em jogos políticos, nunca tive problemas em negociar com os sindicatos. Até o primeiro-ministro Erlander, no seu tempo, me respeitou. Para mim, era uma questão de ética. Era responsável pelo pão de milhares de pessoas e preocupava-me com os meus empregados. Por estranho que pareça, o Martin tem a mesma atitude, apesar de ser uma pessoa completamente diferente. Também ele tentou agir da forma correta. Infelizmente, eu e o Martin somos exceções na família. Há muitas razões para o grupo Vanger ter chegado à situação em que se encontra, mas uma das principais é a falta de visão e a ganância dos meus parentes. Se aceitares o encargo, explicar-te-ei como foi que a minha família torpedeou a empresa. Também eu não quero mentir-lhe, disse Mikhail. Pesquisar e escrever um livro desses demoraria meses. Não tenho motivação nem energia para o fazer. Julgo que vou conseguir convencer-te. Duvido, mas disse que havia duas coisas. O livro é o pretexto. Qual é o verdadeiro objetivo? Vanger pôs-se laboriosamente de pé e foi buscar a fotografia de Harriet Vanger, que estava em cima da secretária. Pousou-a em frente de Blomqvist. Quero que, enquanto escreves a biografia, investigues a família com olhos de jornalista. Além de tudo mais, dar-te-á uma desculpa para meter o nariz na história familiar. O que quero de ti é que resolvas um mistério. É essa a verdadeira missão. Que mistério? A Harriet era neta do meu irmão Richard. Éramos cinco irmãos. O Richard era o mais velho, nascido em 1907. Eu era o mais novo, nascido em 1920. Não compreendo como pôde Deus criar uma tal irmandade. Durante vários segundos, Vanger pareceu perder o fio ao discurso, absorto nos seus pensamentos. E então recomeçou com uma nova resolução na voz. Deixa que te fale um pouco a respeito do meu irmão Richard. Vê isto como um pequeno exemplo da crónica familiar que quero que escrevas. Voltou a encher a chávena de café. Em 1924, com 17 anos, o Richard era um nacional-socialista e antissemita fanático. Aderiu à Liga Nacional-Socialista Sueca para a Liberdade. Não achas fascinante o facto de os nazis terem sempre conseguido adotar a palavra liberdade? Vanger foi buscar outro álbum e folheou até encontrar o que procurava. Aqui está o Richard com o veterinário Birger Furugard, que em breve se tornaria o líder do chamado Movimento Furugard, o grande movimento nazi do início dos anos 30. Mas o Richard não ficou com ele. Juntou-se, poucos anos mais tarde, à Organização Sueca de Luta Fascista, a OSLF, e foi lá que conheceu o Per Engdahl e outros que seriam a vergonha da nação. Voltou mais uma página do álbum. Richard Wanger, de uniforme. Alistou-se, contra a vontade do nosso pai. E ao longo dos anos 30, passou pela maior parte dos grupos nazis do país. Escolhe qualquer uma das associações conspirativas da época e podes ter a certeza de que o nome dele constava da lista de adeptos. Em 1933, foi fundado o movimento Lindholm, ou seja, o Partido dos Trabalhadores Nacional-Socialistas. Conheces bem a história do nazismo sueco? Não sou historiador, mas li alguns livros. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial e em 1940 a Guerra de Inverno na Finlândia. Muitos membros do movimento Lindholm juntaram-se aos finlandeses como voluntários. O Richard, na altura capitão do exército sueco, foi um deles. Morreu em combate em fevereiro de 1940. pouco antes do Tratado de Paz com a União Soviética. E assim se tornou um mártir do movimento nazi, que deu o nome dele a um grupo de luta. Ainda hoje há um punhado de idiotas que se juntam num cemitério de Estocolmo no aniversário da sua morte para o honrar. Compreendo. Em 1926, quando tinha 19 anos, andava com uma mulher chamada Margareta, filha de um professor de Falun. Conheceram-se num contexto político qualquer e dessa relação resultou um filho, Gottfried, nascido em 1927. Casaram-se quando o rapaz nasceu. Durante a primeira metade dos anos 30, o meu irmão mandou a mulher e o filho aqui para Edestadt, enquanto o regimento dele estava aquartelado em Gävle. Nos seus tempos livres, andava de um lado para o outro a fazer proselitismo a favor dos nazis. Em 1936, teve uma enorme discussão com o meu pai, que acabou por cortar relações com ele. A partir daí, o Richard teve de sustentar-se a si mesmo. Mudou-se com a família para Estocolmo e viveu numa relativa pobreza. Não tinha fortuna pessoal? A parte dele nas empresas estava bloqueada. Não podia vendê-la fora da família. Mas pior do que a situação financeira em que se encontravam era o facto de o Richard ser um marido e um pai brutal. Batia na mulher e maltratava o filho. O Gottfried cresceu acobardado e intimidado. Tinha 13 anos quando o Richard morreu e suspeito que esse foi o dia mais feliz da sua vida até à altura. O meu pai teve pena da viúva e do filho e trouxe-os para Edestadt, onde arranjou um apartamento para a Margareta e lhes garantiu um nível de vida decente. Se o Richard personificava o lado negro fanático da família, o Gottfried corporizava o indolente. Quando fez 18 anos, decidi tomá-lo sob a minha proteção. Era, ao fim e ao cabo, filho do meu irmão. E tens de ter presente que a diferença de idades entre mim e o Gottfried não era assim tão grande. Eu era apenas 7 anos mais velho. Mas nessa altura já fazia parte da administração das empresas e todos sabiam que um dia ocuparia o lugar do meu pai. Enquanto o Gottfried era mais ou menos visto como um intruso. Wenger pensou por um instante. O meu pai não sabia verdadeiramente o que fazer daquele neto. De modo que fui eu que lhe dei emprego numa das empresas. Foi depois da guerra. Ele esforçou-se por fazer um bom lugar, mas era preguiçoso. Era um rapaz encantador, um pândego, amigo de festas e cabeça no ar, muito melhorengo. E houve períodos em que bebia demasiado. Não é fácil descrever os meus sentimentos por ele. Não era má pessoa, mas não se podia confiar nele. E foram muitas as vezes em que me decepcionou profundamente. Com o passar dos anos, tornou-se um alcoólico e acabou por morrer em 1965, vítima de um afogamento acidental. Aconteceu do outro lado da ilha de Hedby, onde ele tinha mandado construir uma pequena cabana de praia e onde costumava esconder-se para beber. Era então ele o pai da Harriet e do Martin? Perguntou Michael, apontando para a moldura de prata pousada em cima da mesa de café. Teve de admitir, com alguma relutância, que a história do velho era intrigante. Exato. No final dos anos 40, o Gottfried conheceu uma mulher alemã chamada Isabella König, que veio para a Suécia depois da guerra. Era muito bonita. Quero dizer que tinha uma espécie de radiância, como a Garbo ou a Ingrid Bergman. A Harriet herdou provavelmente mais genes da mãe do que do Gottfried. Como podes ver pela fotografia, já era bonita aos 14 anos. Mikhail e Wenger contemplaram juntos a fotografia. Mas deixa-me continuar. A Isabella nasceu em 1928 e ainda é viva. Tinha 11 anos quando a guerra começou. E podes imaginar o que era ser uma adolescente em Berlim durante os bombardeamentos aéreos. Há de ter-lhe parecido que chegara ao paraíso na Terra quando desembarcou na Suécia. Lamentavelmente, partilhava muitos dos vícios do Gottfried. Era preguiçosa e passava a vida em festas. Viajava muito pela Suécia e pelo estrangeiro e não tinha a mínima noção da responsabilidade. Naturalmente, isto afetava os filhos. O Martin nasceu em 1948 e a Harriet em 1950. Tiveram uma infância caótica, com uma mãe que estava sempre fora e um pai praticamente alcoólico. Em 1958, eu estava farto e resolvi quebrar o círculo vicioso. Na altura, o Gottfried e a Isabela estavam a viver em Eddestadt. Fui eu que insisti em que viessem para cá. O Martin e a Harriet estavam mais ou menos deixados ao abandono. Vanger olhou para o relógio. Os meus 30 minutos estão quase a acabar, mas falta pouco para o fim da história. Não me dás um pouco mais de tempo? Continuo, disse Mikhail. Em resumo, portanto, eu não tinha filhos. Um contraste gritante com os meus irmãos e restantes membros da família, que pareciam obcecados com a necessidade de perpetuar a linhagem dos Vanger. O Gottfried e a Isabela vieram viver para aqui. Mas o casamento deles estava nas últimas. Passado um ano, o Gottfried mudou-se para a cabana. Vivia lá sozinho durante longos períodos e só voltava para junto da mulher quando o frio apertava a sério. Eu tomei conta do Martin e da Harriet, que se tornaram de muitas maneiras os filhos que nunca tivera. O Martin era, para dizer a verdade, houve uma época da juventude dele em que receei que fosse seguir as pisadas do pai. Era fraco e introvertido e melancólico, mas também conseguia ser encantador e entusiasta. Passou por alguns anos perturbados na adolescência, mas emendou-se quando entrou para a universidade. É, bem, apesar de tudo, é o CEO do que resta do grupo Vanger, o que suponho conta alguma coisa a seu favor. E a Harriet? A Harriet era a menina dos meus olhos. Tentei dar-lhe uma sensação de segurança e encorajá-la a ser autoconfiante, e gostávamos muito um do outro. Eu via-a como minha filha, e ela acabou por me ser mais chegada a mim do que aos próprios pais. É que, bem vês, a Harriet era muito especial. Era introvertida, como o irmão. E, quando adolescente, envolveu-se na religião, ao contrário de qualquer outro membro da família. Mas tinha um enorme talento e era tremendamente inteligente. Tinha sentido da moral e verticalidade. Quando tinha 14 ou 15 anos, convenci-me de que seria ela e não o irmão ou qualquer dos medíocres primos, sobrinhos e sobrinhas que me rodeavam, a destinada a um dia gerir as empresas Vanger, ou no mínimo desempenhar nelas um papel central. O que aconteceu então? Chegamos à verdadeira razão porque quero contratar-te. Quero que descubras que membro da família assassinou a Harriet e quem passou os últimos 40 anos a tentar levar-me à loucura.